andrecedesmoral.com.br. De Serganguicia, bebê. De Souza na voz. Vem! Ela se apoia na frente do paredão. Vai descendo, me olhando gostoso e jogando a rabeta gostosa no chão. Ela se apoia na frente do paredão. Vai descendo, me olhando gostoso. Desce, desce, eita! Joga no chão, joga no chão. Joga a rabeta gostosa no chão. Vai, vai, vai. Jato Paulinho.